Quem vota? Aí eu vou te acompanhar no teu voto. Vai no meio, que é no branco. É que o Adriano gosta de puxar esse assunto, a gente tá falando totalmente fora de contexto e tal. Ele gosta de fazer essa provocação. Rapaz. Porque, obviamente, nem Lula e nem o Boulos jamais terão meu voto. Então, assim, cara, acho que o Lula ganha a eleição no ano que vem. Acho, honestamente. Uhum. E não é por nenhuma coisa que ele tenha feito de bom, porque esse governo dele, duvido alguém agora me dizer alguma coisa boa nesse governo dele. Não tem. Lá no primeiro, até acho que teve, já falei sobre isso aqui. Tive muitos amigos. A única coisa boa foi ter tirado o Bolsonaro. Não, tive muitos amigos e familiares. Bom, aí é por tua conta, né? Porque de um esquerdista não tem outra coisa que eu pudesse ouvir. Mas lá no primeiro... Eu achei que tu ia ter um argumento um pouquinho. Não, eu tenho assim, um argumento bom, porque eu tô aqui fazendo um elogio ao Lula. Lá no primeiro governo dele, eu tenho muitos amigos e familiares que compraram apartamentos, naqueles programas que se lançaram, que compraram imóveis, que se formaram em faculdades. Então eu elogio lá o primeiro mandado do Lula. Eu tenho até alguns elogios pra fazer. Até tem. Diferentemente de ti, que não consegue enxergar nada de bom em outros governos que não sejam de esquerda. Mas tá tudo bem, tudo certo. Agora, mais uma vez, eu repito pra você, ouvinte da Rádio Pampa. Vamos, se Deus quiser, estarei aqui pelos próximos muitos anos e vocês vão me ouvir durante mais 4 anos dizendo, graças a Deus, que não foi com o meu voto. Porque esse peso, na minha consciência, eu nunca vou ter. Rádio Pampa, Rádio das Notícias, 11h30. A temperatura em Porto Alegre neste momento está na marca dos 21 graus. Esse é o nosso debate show. Lembrando que os comentários emitidos neste programa refletem a opinião dos comunicadores e não da Rádio Pampa. Adriano. Fala em opinião, Carolina, para vários ouvintes que já pediram para a gente tocar num assunto aí, mas com uma questão de ética, eu já tenho esclarecido isso, nós não vamos tocar num assunto envolvendo uma outra emissora. É, quando se fala de uma outra emissora, a qual eu já trabalhei, inclusive... Não vamos tocar nesse assunto. Você tá falando da Rádio Cidade? Não, Rádio Cidade não, a emissora ainda existe. Está no ar, na Rádio Cidade, quando eu sair, vamos ter que fechar. Porque mas qual, sobre qual é o assunto? Qual é o assunto? Não precisa falar da emissora. Qual é o assunto? Não, o assunto é uma possibilidade, uma caçar concessão e coisa e tal. Não. Então, já, só pra justificar, porque as pessoas, vocês algumas aí, coisas vocês não falam não, e coisa e tal. Não, mas como é que vão falar de uma... Então, não vou falar. Não dá, né? E assim, primeiro como é um boato, né? Não, até porque é uma concessão que o governo, ele concede a uma empresa, né? Ou, no caso aqui, são concessões, elas são emprestadas, vamos dizer assim, né? As concessões estão ali para serem usadas. É, são outorgas. Assim como Bolsonaro, durante todo o seu governo, ameaçou de não renovar da Globo também. Tá, mas aqui, né? Ó, só um pouquinho. Eu vi isso aí hoje pela manhã. É, não, tá rolando. Não é a primeira vez. É um grupo de São Paulo, né? É, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. E é o Ministério Público Federal que está pedindo a... Não é o governo, né? Não é o governo, é. Rádio Pampa, Rádio das Notícias, 11h31. E outra coisa, nós todos estamos sob o jugo do Ministério Público. Quando falamos aqui, óbvio. Da Justiça, enfim, as coisas que falamos aqui. Muitas vezes os caras... Eu recebo uma mensagem agora aqui, bem carinhosa, aqui de um ouvinte dizendo assim... Imagino. Tu é um mentiroso. Se eu falar alguma mentira, por favor, o judiciário tá aí. Mas ele pode provar, né, isso aí. Certamente, ele vai. Eu vou dar a oportunidade a ele. Ah, vai ouvir? Ah, é? Vou dar a oportunidade a ele, porque... Sabe por quê, Daniel? Porque da mesma forma que o ouvinte tem a chance de nos denunciar, como denunciaram essa empresa de comunicação ao Ministério Público Federal, e agora essa empresa de comunicação tem que se defender, nós também temos a chance de nos defender, né? E quando alguém nos acusa de mentiroso, ladrão, defensor de ladrão, isso tudo que eu escuto quase todos os dias, eu dou a chance também do ouvinte dou a oportunidade dele provar que eu menti alguma coisa, ou que eu sou ladrão ou defensor de ladrão. Rádio Pampa, Rádio das Notícias, 11h32. Esse é o Debate Show. A temperatura em Porto Alegre neste momento está na marca dos 21 graus. E uma informação, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou nesta terça-feira um projeto que cria espaço fiscal para medidas emergenciais do governo contra os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Então, a proposta retira dos limites do arcabouço fiscal os gastos para mitigar os efeitos das tarifas. E o texto segue agora para votação no plenário, Jota. Pois é, ou seja, o governo, né, faz com que, na teoria, né, o governo, ele compra o teto de gastos, mas na prática não. É a mesma situação que coloca com relação a, e coloco aqui com relação aos valores que foram destinados aos beneficiários do INSS, que tiveram seus valores aí furtados, surrupiados das suas contas, e o governo adiantou aquele valor, né, em função de que está fazendo o levantamento e buscando os valores que foram surrupiados através dos bens das pessoas envolvidas. Então temos aí essa questão, né? Esse aí é mais um valor que sai do bolso do cidadão brasileiro, do pagador de impostos, e o governo adianta, mas na prática, ou seja, ele não cumpre o teto de gastos, mas na teoria, ele, claro, cumpre através desse canetaço que será dado lá pelo Congresso. Ô Jota, como é que você fala, por exemplo, muitas vezes você traz esse assunto aqui, dizendo que a liberdade de expressão, ela tem um limite, é isso? Ela não é absoluta. A liberdade de expressão, ela não é absoluta. Você tem que saber até onde pode ir, hein? É isso? É, e a minha liberdade, ela justamente termina quando começa a sua liberdade. E tem a questão também do que você vai falar na sua liberdade de expressão. Então, se você estiver cometendo um crime, ela não é absoluta. Porque você pode muito bem cometer um crime de calúnia, de difamação, mas não, é a liberdade de expressão. Não, você está cometendo um crime de calúnia e difamação. Portanto, não seria uma liberdade de expressão. Porque ela não é justamente absoluta, porque nesse momento você está cometendo um crime. Você tem um ponto, né? Quando a gente chega no ar aqui para conversarmos, para falarmos, a gente tem até um ponto onde se pode ir, né? Porque senão você pode faltar com respeito, você pode... uma pessoa está ouvindo, ela se sentir ofendida por alguma coisa que a gente possa dizer. Então tem um limite até onde você pode ir, né? Isso é um problema no nosso ético, trabalho. Exatamente, as pessoas hoje, elas se ofendem por outras que nem dão bola para o assunto, no caso. Temos aí os políticos que muitas vezes estamos aqui fazendo uma análise de uma atitude de algum político ou de um governador, de um presidente, enfim. Aí as pessoas se ofendem por aquilo que estamos dizendo, se não estamos falando com relação a ela, a atitude dela, mas a atitude de um político que cometeu um erro ou tomou uma decisão que fizemos estamos aqui analisando isso. Aí as pessoas se ofendem. Não. Por aquilo que tem que cuidar dizendo, tudo que fala. Quando isso se torna notícia, a gente traz a notícia. Claro. E, inclusive, quando o cidadão comprovadamente fez um ato, um assassinato, por exemplo, a gente também tem que ter um cuidado para não... É uma determinação, uma maneira. Tem que entender que nós aqui, diante de um microfone tão potente como o da Rádio Pampa, temos que ter responsabilidade. Tem coisas que eu gostaria de dizer sobre algumas pessoas que eu não posso dizer. Também. Palavras, ou até tento dizer nem fora com do ar, outras palavras. Eu gostaria de poder falar mais. Só que daí é o seguinte, né? Pode ser que o ouvinte vibre com o que eu estou falando, mas se eu tomar o processo, ele não vai me ajudar a pagar o processo. Ah, pois é, aí que mora o perigo. Inclusive, temos aqui a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, parágrafo 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a pessoa que geralmente se esconde atrás de algum fake ou coisa parecida, aí temos um problema do artigo 5º do parágrafo 4º. Jota, mas por enquanto dá pra pensar, né? Pensar pode. Pensar pode? Sim. Aí cada um pensa. Graças a Deus. Como assim por enquanto, Carolina? Não, você acha? Manifestar, se não for... Hein, Carolina? Daqui a pouco não vai poder nem mais pensar. Mas por quê? O que que te leva a crer nisso? Tudo censura. Adrian, vai tudo saber. Que tiver dentro da lei, tá será, bom. Será, gente? Mas por enquanto pode, né? Pode, que bom. Pode. Um amigo meu aqui, o Christian, tá me mandando aqui, ó. O Daniel, por exemplo, é um cara que sabe muito de política mesmo, eu não concordando com ele. Viu? É assim, ó. Sim. As coisas têm que ser assim. E no caso, o limite do direito de liberdade de expressão, eu diria, que se dá quando, sob essa pretensa liberdade, vou voltar a colocar aqui, atinge-se a honra, a dignidade ou mesmo a democracia. Inclusive, existem crimes previstos no Código Penal que definem a limitação da chamada liberdade de expressão, como os crimes de injúria, difamação, calúnia, né? Enfim. É que na verdade, essa questão da liberdade de expressão, ela não é bem assim que funciona. Ela não é absoluta, por isso. Você tem a liberdade de se expressar em um microfone, ou na sua rede social, ou ali na rua, falando o que você quiser. Agora, você tem que saber que pode ter uma consequência. Tem um ouvinte contestando uma fala do Guto aqui, que o Guto chama... É, uma mais específica aqui. O ouvinte falou assim, ó. Engraçado o Guto... É engraçado. Eu sou engraçado mesmo. Engraçado o Guto não gosta de ser chamado de mentiroso, mas ele chama a direita de ala psiquiátrica. Não é a direita você chama de ala. Não, não é a direita. Eu respeito demais. Tá, mas só um pouquinho. É que ninguém gosta de chamar de mentiroso, né? É. E tem uma diferença gigantesca. Eu respeito demais a direita. E eu não falo a direita. Eu falo aqueles caras que reproduzem fake news, que criam narrativas, que criam teorias loucas, assim, como terra plana de aula psiquiátrica. Tá, só um pouquinho. E pode ter na esquerda isso também, né? Não, e tem, eu falei já várias vezes aqui. Pois é, eu vou até defender o Guto agora, não deveria, mas vou. Ó, espanto. Já tá defendendo. Ele já citou... Tava bom o programa. Em torno de umas 100 pessoas da direita da ala psiquiátrica, enquanto isso ele citou dois da esquerda. Então ele não é todo mundo só da direita. Não, ele já citou, já citou. É, e nessa questão, até para ilustrar bastante a nossa conversa aqui com relação a... A liberdade de expressão, que é o basilar, são três pontos. Que é o quê? No caso, o basilar da questão de poder se expressar. Sim, sim. Que vamos dar o rumo da prosa. A injúria, que é o crime previsto no artigo 140 do Código Penal, injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro. E a difamação é prevista no artigo 139 do Código Penal, difamar alguém imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. E a calúnia, que é um crime previsto no artigo 138 do Código Penal, ou seja, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então tem aí os três pontos principais da questão, quando se fala de que liberdade de expressão temos... aqui, claro, no Brasil, democraticamente, mas a liberdade não é absoluta baseado nesses três pontos aqui. 11:40, esta é a Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Governo dos Estados Unidos pode anunciar medidas adicionais ao Brasil na próxima semana. Teremos novas sanções? Mas de novo? Pois é. Aqui, hoje eu já passei aqui pela manhã. Não tem mais o que fazer. Eu já passei pela manhã, que tem uma fábrica de calçados aí. Que está demitindo mais de 80 pessoas. Por conta do tarifaço. Por conta do tarifaço. Sim. E está com uma dívida astronômica por conta do tarifaço em tão pouco tempo. Imagina que loucura. Não vê perspectiva de melhorar isso. Vai ter que demitir pessoas por conta do tarifaço. Ok, que você lute pelo que você acha e tem que ser certo e bababá. Mas agora prejudicar os outros é muito complicado. E aí, né? Meu caro Adriano de Moraes, foi exatamente por isso que quando há alguns dias noticiamos aqui, e eu não me lembro até exatamente o valor, foram alguns bilhões que o presidente Lula lançou num programa aí para que essas empresas possam alçar a mão. Mas isso aí são... Eu não me lembro, 12 bilhões, acho que é isso aí. Eu disse, olha, que bom... 18 milhões. Tá bom. A 12 é dos agricultores. Tá bom, mas que seja, 12. O que eu quero dizer não interessa exatamente o valor. 6 milhões de diferença aí, meu. Não, mas porque eu quero dizer não interessa exatamente o valor, mas que seja 12, 18, 20. Entendi. Que bom, primeiro eu elogiei, que bom que o Lula lançou essa linha. O problema é o seguinte, é o empréstimo. Aí tu já tá com a tua empresa lá com sérios problemas de caixa, né? Porque assim, se você parar pra conversar, e eu já tive essa oportunidade... Primeiro assim, eu já tive empresa durante 15 anos da minha vida, certo? Já tive muitos funcionários. Então quando você para conversar com alguém que nunca teve uma empresa, que a vida inteira trabalhou de funcionário, ele tem um outro pensamento. Ele, normalmente, não é todos, eu não estou generalizando, mas muita gente que sempre trabalhou de empregado não sabe como é você administrar uma empresa, certo? Até eu estava contando umas coisas para essa pessoa, e ele se admirando, assim, né? Tipo, o dinheiro que entra lá no caixa, tu não pega e bota no bolso. Se tu fizer, tu vai quebrar a tua empresa. Então tem o Prolabore pra tu tirar, o resto é pra pagar a conta, né? O caixa da empresa, enfim. A gente que não entende isso. Então, assim, as empresas que já estão endividadas, ótimo, o presidente lançou uma linha de crédito lá, não estou criticando ele por isso, não estou. As empresas podem alçar a mão nesse dinheiro, mas se já estão endividadas agora, elas vão ter mais uma dívida pra pagar. Mesmo que o Guto editar, são juros módicos aí, quase de graça, ok? Mas tu vai ter que pagar, né? Não é um dinheiro dado de presente. Então essa questão da tarifação aí, que é um baita de um problema, tende a aumentar. Nós falamos aqui recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a falar em 330 mil empregos perdidos. Isso é demais. E é quando a gente tem um brasileiro eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, que sumiu, foi para os Estados Unidos, e tá lá fazendo absolutamente nada, só passeando com o nosso dinheiro. E pregando que não tem que ter acordo e que se puder tem que taxar mais, não dá pra admitir, Carolina. A gente tá vivendo num mundo que tá completamente maluco e perdido. Você ouve a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias, 11 horas 43 minutos, o Debate Show, pra você que ligou o rádio agora. Governo dos Estados Unidos pode anunciar medidas adicionais ao Brasil na próxima semana, Guto Lopes. Não tem mais espaço pra mais taxação, tarifaço ou qualquer coisa nesse sentido, né? Aliás, mesmo que o Marco Rubio dê essas declarações, o que a gente vê na prática é o contrário. Os americanos têm se notabilizado agora nesse governo do Trump por fazer isso, né? Por falar uma coisa e fazer outra. Veja, eles botaram aqueles caças, aqueles navios lá no Caribe, no Mar do Caribe, dizendo que poderiam atacar a Venezuela, etc. Ao mesmo tempo, o Trump libera a Chevron para explorar petróleo na Venezuela, financiando ainda mais o regime ditatorial do Nicolás Maduro. Quer dizer, ele fala uma coisa e faz outra. Quanto o Brasil, né, 50% de taxação. Aí ele já arregou mais de 600 produtos, agora arregou no ferro, níquel, na celulose, pode arregar em seguida aí na carne e no café. Por quê? Porque a pressão contra ele é muito grande lá nos Estados Unidos. Não tem mais espaço para esse negócio de taxação. Vamos acabar com essa história, vamos mandar para frente. Eu tô dizendo aqui, ó, ao mesmo tempo que anistia não enche barriga e carrinho, soberania também não. Então, tem que chegar pros americanos e dizer, tá, deu, né? O outro lá já tá condenado, o próprio presidente do partido dele já abandonou ele. Vamos pra frente, vamos renegociar as coisas aí, vamos fazer comércio. O Brasil toca a sua vida, os Estados Unidos a dele, tá tudo certo. Sabe onde é que pega a coisa aí toda, Guto? Pega também quando o nosso país internamente tem um tributo assim altíssimo, uma taxação altíssima, e aí a gente, além de ter o nosso interno, vem o outro lá taxar ali mais e mais ainda a nossa economia, né? Aí que pega o negócio. E só esclarecendo uma situação aqui, eu não ouvi na notícia que eu passei hoje pela manhã, o Valdemar da Costa Neto, ele não colocou que seria os infiltrados, aqueles pé de chinelo que ele chamou, né? Depois ele falou, depois nos disse que não disse, né? O que ele falou? Aí ele diz, não, porque tinha uns petistas lá comandando. Ninguém me provou que não tinha até hoje, isso aí também é uma verdade. Aí, tá bom. Ué? Tá, mas daí, por exemplo, vamos botar pra um campo, um jogo de futebol, vai alguém infiltrado na torcida do Inter. Tu acha que isso não acontece? Do Inter, será? Ué? Tu acha que isso não acontece? Ah, mas vamos morrer nessa... Honestamente, não, fala pra mim. Não, isso aí me parece o... Vamos esquecer a política. Código... Fonte. Código fonte, pelo amor de Deus. Vamos esquecer a política um pouquinho. Tu já trabalhou, e muito bem, por sinal, durante muitos anos no futebol. Tu acha mesmo que isso em nenhum momento pode acontecer? Um torcedor de um outro clube... Mas ele é identificado pela torcida, cara. Tu acha que não pode acontecer? A torcida vai lá e busca. Não, eu só quero ouvir tu me dizer que tu eu não... Eu acho que não, né? Eu acho obrigado. Difícil. Tá bem. Eu acho você acha que aquela menina, você acha que aquela menina prejudicou aquela, não, não só ela, não. A torcida inteira prejudicou ali? Não era infiltrado, né? Primeiro que ali... Aqueles caras que roubaram aquela vez o VAR ali contra o Palmeiras, não era infiltrado. Ali pegaram, né? Aquela guria pra Cristo. Aquele, né? Cidadão que entrou em campo lá não era infiltrado. Tu acha, né? Que nessas brigas campais... Pegaram ela pra Cristo, mas ela fez, né? Ela fez também. Não, tô dizendo que ela não fez. Ela tava junto. Tô dizendo que não foi ela. Não só ela. Não, pegaram ela. Pegaram o Grêmio pra Cristo. É, exatamente. No fim, nunca mais aquele tipo de coisa aconteceu. Nunca mais. Ah, mas isso vai ser exemplar. Sim, e não claro foi. Não, tô dizendo, não, até desculpa, não tô dizendo que ela não fez. Vai ser exemplar e não foi. Eu quis dizer que ela foi pega pra Cristo porque só não, foi só ela. Só foi ela e tinha mais, né? Gente ao redor. Tinha mais gente ao redor. Não, claro dela. Que sim. É que nesse caso não pegaram só a Débora pra que eles pegaram. Aliás, aí, crimes, né? De racismo, de homofobia e de mais um monte de coisa acontecem todo dia dentro do estádio de futebol, em todos os estádios de futebol do Brasil. Então, vamos parar com esse negócio. Ah, a torcida fulana é racista, outra coisa. O que acontece? Não, o que acontece? Todas o quê? Todas as torcidas têm essas situações de racismo, de homofobia. Ah, isso é verdade. Em todos os estádios. Só pra deixar claro aqui, pra mim, eu vou dizer pra você o seguinte: não me interessa muito o que o Valdemar da Costa Neto disse no outro dia. Porque ele foi muito claro quando ele falou no primeiro dia. Ele fez um remendol. Não tem como, tá? Ele remendou o que ele disse. Ele quis remendar o que ele disse. Então, ele vai lá, diz num dia, e a gente tem a notícia de que a cúpula do PL não gostou do que ele disse, os bolsonaristas não gostaram. né? Quem é do partido não gostou. Depois ele desdisse. Ele foi lá e remendou. Ah, teve uma entrevista, eu já falei aqui, eu tô vendo uma entrevista dele, ele fala assim, não houve golpe. Daqui a pouco ele fala assim, lá no dia do golpe, assim, houve golpe ou não houve golpe? Mas isso aí, tu entende? Tá falando, o querido Dom, netinho do Jota, que tem 5 anos de idade. Não, 9 meses, né? Então tá 10 com meses. 9, 10 meses. Aparece ter 5, ele é muito esperto. O Dom sabe que não tem como voltar atrás. Em 2025, o print, no caso ali não é um print. Ah, por favor, né? Eterno. Por favor. O print não é eterno. Não tem como ele tentar voltar atrás. Não vou passar pano no Valdemar aí. O print é eterno. Eu recebo aqui de uma ouvinte nossa. Diga, Viviane. Ela diz o seguinte. Bom dia, querido Guto. Bom dia, querida Viviane. A Gleisi Hoffmann foi provado que ela estava lá no prédio no dia 8 de janeiro. Cadê? Ah, eu tenho aqui, ó. Hoje é Dias. Bom dia, tudo bem? O seu Newton aí da Felizardo Farias, o Lula bate de frente com os Estados Unidos, não é o CPF dele que vai pagar. O Dino também tava, mas não é dessa gente que eu tô falando, Carlinhos. Ah. Eu quero que, como é que você tem 100% de certeza pra saber que não tinha ninguém ali que não era daquele movimento. Não estou dizendo que todos que fizeram alguma ruaça não eram daquele movimento. Não é isso que eu estou falando. Entendo o que eu estou falando. Um, dois ou três que não eram. Quer saber? Vamos lá, vamos arruar. Para mim, não tem como provar que não tem. Ou estava todo mundo identificado lá. E todo mundo que estava lá é identificado dentro daquela torcida. Para, não tem como dizer que não tinha ninguém. Os próprios lideranças, os caras que estão na frente, Daniel, eles iam ver, não, esse cara não é nosso. Ah, sim, porque todo mundo é conhecido, né? Claro, cara, eles estavam há 3 meses lá na frente. Voltamos ao 8 de janeiro. Quantas mil pessoas tinham lá, Carolina Rodrigues? 1.500. Quantas mil pessoas tinham lá? 1.500 pessoas. Mais ou menos isso. Carolina Rodrigues? É isso aí. É isso aí. Mudou de nome. Mas aqui é um debate, cara, todo mundo responde tudo. 11 horas e 50 minutos. O Daniel agora é o dono do debate, é ele que dá as regras aqui. Não é mais a Carol. Calma. Senão a gente vai entrar no mesmo papinho de conversa de bar aí. Sim, por favor, e o ouvinte não merece. Foi tu que provocou o assunto. Provoquei o quê? O assunto foi tu que provocou. Não é assunto, meu amigo. Não é assunto. Mas eu provoquei, não. Os ouvintes estão falando aqui que o Valdemar da Costa Neto disse uma coisa e depois disse outra. Pra mim, vale a primeira que ele disse. Ele quis consertar um erro depois. Nesse caso, todo mundo concorda. Por quê? Só que nesse caso, na TV, tu não te levanta e vai embora. Não, te senta ali, rapazinho. Ah, pode ficar. Guto, pode sentar aqui, argumento? Ó. Tu não tem argumento? Não tem como alguém me comprovar que todas aquelas pessoas que estavam em Brasília não tinha nenhum arrasteiro. Tá, também não, ninguém te comprova nada, Daniel. Daniel, ninguém te comprova nada, nunca. Vamos mudar o assunto. Chega de 8 de janeiro. Daniel nunca se convence de nada. Chega de 8 de janeiro. Eu tenho posicionamento, né? Pode ser errado. Pode ser errado o teu posicionamento. 11h51. Você ouve a Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Eu vou gritar junto com vocês. Respeitem, por favor. Ex-presidente Michel Temer diz que os Estados Unidos levantaram a história eleitoral de Lula. Não, mas é porque o posicionamento que tá certo o teu posicionamento. Jota Kron, por favor. Deixem o Jota, por favor, falar. Temos dois fatos interessantes que estão sendo divulgados nesse exato momento. Sim, Jota. Pela imprensa nacional. Uma é que Hugo Mota afirma, então, que estará pautando a anistia. O Hugo Mota, que tem neste momento uma baita batata quente nas mãos, e estava titubeando em colocar a anistia na pauta lá da Câmara dos Deputados. Hugo Mota, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Então, falou agora pela manhã a informação que temos que pautará, então, a anistia. Bom, agora vem os desdobramentos. E tem também uma afirmação com relação a Mauro Vieira, que é o nosso chanceler. Isso. Que esteve, inclusive, conseguiu reverter a situação lá do tarifaço, que é a pauta neste momento que você está colocando, o assunto em tela. E Mauro Vieira também, agora pela manhã, falando com relação a mais sanções dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Eu digo que a nossa diplomacia ainda continua ingênua. Foi ingênua num primeiro momento, só não foi porque o Mauro Vieira conseguiu reverter. E eu perguntaria, onde está Geraldo Alckmin, nosso ministro, que estava também nas negociações e deu uma sumida aí pois também? Pois é. Onde está Geraldo Alckmin, que não está também trabalhando para essa situação? 11 horas e 53 minutos, diga. Por favor. Não, porque assim, foi acusado agora, injustamente, pelo Adriano de Moraes aqui. Acusado de quê? De querer achar que só o meu posicionamento é correto. Eu não disse isso, meu querido. Eu nunca tive, não sei se eu posso... Por favor, não, Daniel. Não, quer falar uma coisa que não é verdade? Eu nunca tive esse posicionamento de achar que aquilo que eu penso é regra, é lei. Não é isso. Só que ao contrário do senhor Adriano de Moraes... Fala, meu velhinho. Eu sempre tive coragem de chegar aqui nesse microfone... Não, não é que eu não tenho e coragem. E me posicionar, e te dizer que eu sou de direita, e que eu jamais votaria no Lula. O senhor Adriano de Moraes, que por opção própria dele tá no direito dele, vai lá e vota então, nulo... Tá reclamando o quê? Agora ele vem dizer que eu, pelo menos, tenho posicionamento nesse programa. Eu não fico me escondendo atrás de botãozinho branco na urna eletrônica, senhor Adriano de Moraes. Só um pouquinho, esse rapaz vai ter que ouvir agora. Só um pouquinho. Primeiro lugar, o senhor não acredita em nada que ele falado. Não, porque eu não sei, pode ser, não sei, tem que provar, bababá. Aí, segundo, não quer dizer que você tenha um posicionamento que o senhor está certo. O senhor pode estar errando com convicção. O senhor pode estar errando com convicção. Eu prefiro, tá sempre correto. Eu já falei. E se eu tiver errado, falei, eu não tenho problema em admitir. Eu também. Eu não sou obrigado a escolher o menos bom, o menos pior. Eu não sou obrigado a escolher o menos pior. Eu escolho o que eu quiser. Enquanto tiver na urna lá o anula e o branco, eu posso usar. Se não me serve nenhum dos dois, vou votar por quê? Eu prefiro estar errado e voltar atrás do meu erro do que ficar em cima do muro. Presta atenção. Pronto, falei, Carolina. A pergunta é a seguinte: você tem ali o direito da tecla branca e verde. Te colocam Lula e Boulos. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer, rapaz? Me dá um tiro na minha cabeça. Ah, 11:54, não, por favor. 11:54, esta é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Deixa eu mandar um abraço muito especial pro nosso ouvinte, Vinícius Vazem, estava de aniversário ontem. Muito querido, meu amigo. Obrigada pela sua audiência, Vinícius. 11:55, oposição quer tornar Eduardo Bolsonaro líder na Câmara dos Deputados para tentar salvar mandato. Mas como é? Mas se ele está em vias de fato para perder o mandato? Não. E como é que ele manobra, Jota, estudada pelo Partido Liberal. Quem vai perder mandato? O Eduardo Bolsonaro. Mas ele pode voltar ao Brasil agora tranquilamente, pode, caminhar nas ruas, voltar. Andar tranquilamente depois de tantas tarifas que o brasileiro tem, tantos desempregados que estão Ouçam, manobra estudada pelo Partido Liberal considera a flexibilização da contagem de faltas para líderes partidários que estiverem em missão autorizada no exterior. Ele tem que voltar para o Brasil e fazer o seu mandato que ele foi conferido pelo povo de São Paulo e não ficar lá articulando contra a economia brasileira. Se ele voltar, ele vai ser preso, Guto. Ué, mas quando ele foi pra lá, ele não tinha um processo. Eu sei, mas daí vai ter... É ele que criou esse problema pra... Então renuncia lá. Vai virar herói se voltar e for preso. Então renuncia. Por que ele não renuncia? Eu concordo contigo. Nesse ponto eu concordo contigo. Só que é o seguinte, né? Ele vai virar herói por ter feito muita coisa errada, na minha opinião. Pode ser quem apoia ele, acho que é bacana, legalzinho. Eu não acho legal demitir as pessoas, não acho legal as pessoas perderem emprego por causa da tarifa que tá tomando. Só isso. Exatamente. Isso eu é verdade. Da mesma maneira. Nesse caso, e por mais que eu e o Guto tenhamos um posicionamento muito diferente, mas nesse caso não tem o que fazer, né? O Eduardo Bolsonaro, pra mim, ele tem dois caminhos. Ou ele volta e toma conta do mandato dele, para o qual ele foi eleito por mais de 1 milhão de paulistas, e faz o que ele tem que fazer, e se tiver que enfrentar alguma situação aí de tentativa de prisão ou tal, bom, tem que ser homem para enfrentar, ou ele abre mão do mandato, cara. Aí ele tá livre para ele ficar onde ele quiser, fazendo o que ele quiser, mas ganhando dinheiro público e desrespeitando o voto dos paulistas, aí não dá, né? Isso aí eu digo para aqueles que ficam, aqueles parlamentares que ficam dizendo que a urna eletrônica é fraudada, e aí o cara tá gozando do mandato parlamentar, dizendo que a urna eletrônica é fraudada. Aí não abre mão dos quarentinhos por mês. Se a urna eletrônica foi fraudada, renuncia. Abre mão do mandato, que eu quero ver se tem coragem. 11:57, você ouve a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Exportações de café especial do Brasil aos Estados Unidos despencam com tarifaço. Brasil exportou 3,14 milhões de sacas de 60 quilos de café em agosto de 2025. 11:57 e uma outra informação que também está em osul.com.br. Desemprego no Brasil cai para 5,6%, a menor taxa desde 2012. No trimestre encerrado em julho, a população desocupada brasileira caiu para mais de 6 milhões de brasileiros. Pois é, a questão que eu já coloquei aqui e lembro, venho colocando nas minhas análises, a taxa Selic que vai emperrar toda essa situação aí, que é positiva, mas no curto prazo, já na virada do ano, o brasileiro vai começar a sentir a questão do desemprego. Taxa Selic em 15%, inflação que se mantém naquele patamar e também a estagnação do comércio como um todo, e as empresas que não vão poder investir em função dessa taxa Selic, a maior de todos os tempos, que o brasileiro não vai conseguir segurar essa onda positiva aí. Infelizmente, quero queimar minha língua, mas é muito frágil. Obrigada, Jota Kron. Agora 11 horas 58 minutos. Guto Lopes, temos o Atualidades Pampa hoje? 7h15 da noite, sob o comando da dona Magda Beatriz, o Atualidades Pampa, trazendo as principais notícias do dia, com debates e informações. Geralmente pega fogo o debate também no Atualidades Pampa. 7h15 da noite, estou aguardando todos lá na telinha da TV Pampa, e também nos aplicativos e no YouTube da TV Pampa. Muito obrigada, Guto Lopes, Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Esse é o Debate Show. Lembrando que os comentários emitidos neste programa refletem a opinião dos comunicadores e não da Rádio Pampa. De segunda a sábado temos o nosso Debate Show a partir das 11 horas da manhã, onde abordamos as últimas informações, afinal, que a notícia está aqui na Rádio Pampa. Obrigado aos nossos debatedores, obrigado à nossa querida audiência. Fiquem agora com Pampa Notícias e na sequência o Pampa na Tarde. Abraços e até mais. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Top de 5 segundos. Oferecimento Banrisul. No ar, Pampa Notícias, com Paulo César Carvalho. Procuradoria-Geral da República pede a condenação de integrantes do Núcleo 3 da trama golpista. Meio-dia, 21 graus. Este é o Pampa Notícias e vamos atualizando as principais informações do momento. Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação de 9 dos 10 réus que integram o Núcleo 3 da trama golpista. Segundo a denúncia, os integrantes deste núcleo teriam executado ações táticas para tentativa de golpe. São réus do núcleo os Kids Pretos, como são chamados os recrutas das Forças Especiais do Exército Brasileiro. O núcleo inclui também um agente da Polícia Federal escalado para trabalhar na posse de Lula em 1º de janeiro de 2023. Segundo a investigação, o agente forneceu informações sobre o evento ao grupo golpista. A primeira etapa da reunião do Comitê de Política Monetária começou nesta terça-feira, informou o Banco Central. Nesta fase, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, e os 8 diretores assistem a apresentações técnicas do corpo funcional sobre a economia para embasar a decisão sobre a taxa Selic. A decisão será divulgada na quarta-feira. O mercado está unânime quanto à manutenção da Selic em 15% nesta reunião do Copom. Uma escola estadual de ensino fundamental em Porto Alegre suspendeu as atividades após registrar um surto de Covid-19 entre alunos e professores. A escola fica no bairro Nonoai, na Zona Sul. O número de alunos e professores que testaram positivo para a doença não foi divulgado. A primeira coordenadoria regional de educação planeja retomada das atividades nos próximos dias e recuperação das aulas. Em 2 dias, 2 acidentes com morte de motociclistas foram registrados no mesmo ponto da BR-116, no quilômetro 525 em Pelotas, no Sul Gaúcho. Na manhã desta terça-feira, um motociclista de 26 anos perdeu o controle da moto e caiu na via lateral do sentido Jaguarão. Na segunda-feira, outro motociclista de 18 anos e natural de Pelotas morreu no local. Ele colidiu com a traseira de uma carreta. Uma redução das tarifas americanas sobre os automóveis japoneses entrou em vigor nesta terça-feira. Os automóveis japoneses que entram nos Estados Unidos passam a ter uma tarifa de 15% em vez de 27,5%. A medida representa um pequeno alívio para os fabricantes japoneses em relação aos novos impostos que o presidente Donald Trump impôs desde seu retorno à Casa Branca em janeiro. Embora o resultado tenha representado uma vitória para o Japão, as tarifas continuam causando prejuízo às indústrias do país. Vamos agora com as informações do mercado financeiro. O dólar comercial está operando em baixa de 0,22%, cotado a R$ 5,31. Já o euro comercial opera em alta de 0,46%, cotado a R$ 6,29. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, opera em alta de 0,3% aos 143.977 pontos. Confira mais informações em osul.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. É totalmente grátis. Agora, 12:04, temperatura 21 graus, umidade relativa do ar 78%, ventos a 8 quilômetros horários. Banrisul, o app atualizou? Baixe agora e abre tua conta. Próxima edição, logo mais à 1:00 PM. Uma ótima tarde a todos. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso e Júlio Rafael. Meio-dia, 6 minutos, a temperatura aqui em Porto Alegre na casa dos 21 graus. Muito boa tarde, vamos juntos, deixando você muito bem informado aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Esse é o Pampa na Tarde, vamos juntos até às 6, deixando você muito bem informado aqui na Rádio Pampa. Muito prazer, sou Paula Cardoso e junto conosco também Júlio Rafael. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Paula. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pampa. Estamos juntos aí. E a gente traz agora os destaques de capa do nosso portal osul.com.br nesse dia ensolarado e lindo com 21 graus. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Leia em osul.com.br. Desemprego no Brasil cai para 5,6%, a menor taxa desde 2012. O orçamento do Rio Grande do Sul para 2026 prevê mais investimentos, recorde na quitação de precatórios e déficit de 5,5 bilhões de reais, assegura o governo. Procurador-Geral da República pede condenação de 9 réus do Núcleo 3 da trama golpista. Pesquisa do IBGE vai medir impacto das enchentes no Rio Grande do Sul. Nova carteira de identidade até 10 vezes mais segura contra fraudes do que o RG. Simulado entra na última semana de aplicação da rede estadual de ensino no Rio Grande do Sul. Morre aos 89 anos o ator e cineasta Robert Redford. Governo gaúcho divulga a lista de 477 novos sorteados no CNH Social. Mês Farroupilha, Movimento Comércio de Porto Alegre. Porto Alegre é a capital mais bem avaliada em ranking de transparência. Saiba quais os bairros da capital onde os imóveis registram as maiores altas de preços. Figueira que crescia no talude do Arroio Dilúvio em Porto Alegre, remanejada para a área de preservação. Mega Sena pode pagar 27 milhões de reais nesta terça-feira. Mais de 400 mil pessoas visitaram o acampamento Farroupilha de Porto Alegre no último final de semana. Esses e outros destaques você confere em nosso portal osul.com.br. 12:08. Continue conosco aqui na Rádio Pampa. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso e Júlio Rafael. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Meio-dia, 8 minutos, a temperatura aqui em Porto Alegre na casa dos 21 graus. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a rádio das notícias. Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa. Falo sobre a taxa de desemprego no Brasil no trimestre encerrado em julho, que caiu para 5,6%, a menor da série histórica desse indicador, que iniciou em 2012. Houve que queda de um ponto percentual frente ao trimestre anterior, 6,6%, e 1,2 ponto percentual ante o mesmo trimestre de 2024, 6,8%. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. No trimestre encerrado em julho, a população desocupada caiu para 6.118.000, ou menor contingente desde o último trimestre de 2013, 6.100.000. Já a população ocupada, ou seja, total de trabalhadores do país, bateu um novo recorde, chegando a 102 milhões e 400 mil. O número de empregados com carteira assinada também foi recorde, chegando a 39 milhões e 100 mil. A alta da ocupação frente ao trimestre anterior foi puxada por 3 dos 10 grupamentos de atividades investigados pela PNAD Contínua: agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. 2,7%, ou mais 206 mil pessoas nesses setores, né? Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, 2% de alta, ou mais 260 mil pessoas. E administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, 2,8%, ou mais 522 mil pessoas. O rendimento médio real habitual mensal dos trabalhadores também foi recorde, atingindo R$ 3.484. Houve aumento de 1,3% ante ao trimestre anterior e 3,8% na comparação anual. Então, desemprego no Brasil cai para 5,6%, a menor taxa desde 2012. Meio-dia, 11 minutos. Continue conosco aqui na Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Agora 12 horas, 11 minutos, meio-dia e 11. Essa é a Rádio Pampa, a rádio das notícias. Temperatura de 21 graus em Porto Alegre. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, escolheu nesta terça-feira o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, como novo relator da chamada proposta de emenda à Constituição da Blindagem, a PEC da Blindagem. Aliado do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, Cajado tem perfil articulador e é um quadro experiente da casa e conhecido por ter trânsito entre as bancadas partidárias. Ele já assumiu a relatoria de outras propostas alvo de divergências, como o novo arcabouço fiscal aprovado em 2023. A proposta poderá ser votada no plenário da Câmara ainda nesta terça-feira. O movimento está sendo articulado pelos líderes dos partidos na casa. Hugo decidiu avançar com o projeto após apoio do Centrão, que havia dado aval ao texto anterior, mas agora negocia uma contrapartida com a oposição sobre o PL da anistia. Também conhecida como PEC das prerrogativas, a matéria visa restringir a prisão em flagrante de parlamentares e prevê a necessidade de aval do Legislativo para abertura de ações penais contra congressistas, suscitando um trecho da Constituição de 1988. A proposta assinada por Cajado deverá incluir um prazo de 90 dias para análise do processo pelas casas e estender a obrigação a presidentes de partidos políticos. Em agosto, Hugo Mota decidiu retomar os debates sobre a PEC, logo após o movimento de ocupação no plenário pela oposição. O relator anterior indicado era o deputado Lafayette de Andrada, do mesmo partido de Hugo Mota, Republicanos, escolhido em 19 de agosto. Sob sua relatoria, no entanto, o texto não avançou. A última reunião para discutir o assunto acabou em bate-boca e ameaça do PL em deixar o apoio à proposta. Lafayette teria se recusado a assinar um relatório mais amplo. Um texto alternativo, sem autoria aparente, chegou a ser apresentado há duas semanas, com previsão de maior autonomia ao Congresso, a exemplo do aumento do quórum no Supremo, para uma denúncia ser aceita pelos ministros, a suspensão de inquéritos em andamento e um prazo de 90 dias para os congressistas decidirem sobre a prisão de um parlamentar em caso de flagrante por crime inafiançável. Por ampliar a proteção e as prerrogativas parlamentares, o texto é visto como uma proposta de maior aceitação do que, por exemplo, o projeto da anistia e do fim do foro privilegiado. Sai informação de que PEC da blindagem muda de relator e tem novo texto pronto para a votação. Hugo Mota definiu troca nesta terça-feira e texto deverá ser levado ao plenário da Câmara ainda hoje. 12 horas 14 minutos, meio-dia 14, essa é a Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso e Júlio Rafael. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Meio-dia, 15 minutos, a temperatura aqui em Porto Alegre na casa dos 21 graus. A gente teve esse episódio de chuva ontem, né? E agora a previsão do tempo para os próximos dias é de tempo seco, pelo menos até sexta-feira. E temperaturas em elevação, né? Hoje a gente já tem uma sensação de calor um pouco maior. Amanhã a máxima vai a 25. Na quinta, com tempo nublado, a máxima vai a 27. Na sexta, com sol entre nuvens, vai a 27 graus também. A notícia não tão boa é que chove no final de semana, a princípio sábado, domingo e também na próxima segunda-feira, mas aí com temperaturas mais amenas. 21 graus a temperatura neste momento, meio-dia, 16 minutos. É grátis, acesse osul.com.br. Se você possui joias em ouro, platina, brilhante, relógios, Rolex, Cartier, Ômega, nós compramos e pagamos os melhores preços. Montpellier Antique, Galeria Florencio e Gartua, Moinhos de Vento, atendimento com hora marcada, fone 3346-3543, 3346-3543. Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, Amistel e Bradesco apresentam Festejos Farroupilhas de Porto Alegre 2025, Acampamento Farroupilha, até 21 de setembro no Parque Harmonia em Porto Alegre. Patrocínio gasolina aditivada Petrobras Grid, Pepsi, CE Equatorial, Casas Bahia 99, Governo do Estado. Copatrocínio Café Três Corações, Raia, Tintas Renner e Cachaça 51. Realização Prefeitura de Porto Alegre, Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas e GAN Três Parques. Aqui é Luísa Sonza e eu tô muito feliz de estar de novo com o Banri, o banco do meu estado. Dessa vez, eu quero te contar que o app Banrisul tá de cara nova. Mais moderno, mais fácil de usar e com a tua vida financeira em um só lugar. Baixe o app Banrisul e abre tua conta. Tu vai ver que é tudo bem prático e intuitivo. Porque moderno mesmo é facilitar a vida. Rico baixou o Rico baixou Rico baixou Banrisul. Júnior Fossá. Aqui seu carro recebe muito mais carinho. Arquitetos e construtores, esquadrias de alumínio, vidros e espelhos. É com a Install Glass. Siga no Instagram, @installglassvidros ou acesse o site installglass.com.br. Os últimos anos de vida devem ser tão bem cuidados quanto os primeiros. E é por isso que o Asilo Padre Cacique precisa da sua ajuda. Acesse doecarinho.com.br, conheça a instituição e as diferentes formas de ajudar. Solidariedade. Essa ideia nunca envelhece. Apoio Rede Pampa. Miguel Sorrentino, o primeiro nome em implante capilar no sul do país. Baixe o aplicativo da Rádio Pampa no seu celular. É grátis. Siga a Rádio Pampa nas redes sociais pelo arroba Rádio Pampa Poa. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso e Júlio Rafael. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Meio-dia, 19 minutos, a temperatura aqui em Porto Alegre na casa dos 21 graus. Seguimos com mais informações aqui na Rádio das Notícias e falo agora sobre a articulação do governo Lula. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reúne com ministros do Centrão no Palácio do Planalto nesta terça-feira para discutir estratégias para travar o avanço do projeto de anistia na Câmara. A estratégia de derrubar no voto no plenário. O encontro ocorre após o anúncio feito pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, aos líderes da Câmara de que pautará a urgência do projeto de anistia aos envolvidos do 8 de janeiro na próxima quarta-feira. Gleisi já tinha marcado esse encontro na última segunda. Trata-se de uma segunda rodada de conversas com ministros do PSD, MDB, União Brasil e também progressistas. O governo é contra a anistia. Além de imoral, é inconstitucional. Nem terminou o julgamento e já há pressão para pautar. Vamos nos posicionar contra e trabalhar para derrubar o pedido de urgência, afirmou a ministra Gleisi Hoffmann. Em 8 de setembro, Gleisi já havia pedido aos colegas de Esplanada que atuassem para desarmar a pressão pelo texto que anistia envolvidos no 8 de janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste primeiro encontro, os ministros também receberam a orientação de conversar com os líderes e ajudar no processo de convencimento para que eles desistam de pautar a anistia. Frente ao novo cenário e à promessa de votação na quarta-feira, a ministra Gleisi e também outros ministros discutem novas estratégias. Gleisi Hoffmann tem reforçado aos colegas de Esplanada a necessidade do governo disputar a prioridade da pauta. A ministra cita que projetos como isenção do imposto de renda até R$5.000, medidas provisórias da redução da conta de luz, do gás do povo e a PEC da segurança são projetos de interesse do país e que os ministros precisam atuar de forma coletiva por ela também no Congresso. Então, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, aciona ministros do Centrão e discute reação para evitar a aprovação de urgência da anistia na Câmara. Agora, meio-dia, 22 minutos, continue conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Agora 12 horas 22 minutos, meio-dia 22, esse é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Uma comitiva liderada pelo governador gaúcho Eduardo Leite entregou ao presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, o projeto de lei do orçamento do Rio Grande do Sul para 2026. Dentre os destaques do texto consta a previsão de mais investimentos, pagamentos em dia e recorde na quitação de precatórios. Por outro lado, projeta um déficit de 5,5 bilhões de reais nas contas estaduais. Estavam presentes o vice-governador Gabriel Souza e os secretários Arthur Lemos, da Casa Civil, Daniele Calazans, do Planejamento, Governança e Gestão, e Priscila Santana, da Fazenda. Suas respectivas equipes lideraram o processo de elaboração do documento que detalha receitas, despesas e outros tópicos. Também compareceram autoridades do Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. As receitas totais são projetadas em 88,9 bilhões de reais, sendo 55,6 bilhões de reais do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS, que está em 1,93 bilhão de reais, menor do que foi previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias em maio. O Estado ainda sente os efeitos das mudanças nas alíquotas do ICMS pelo governo federal feitas em 2022 e que tem gerado controvérsias. Isso mantém as receitas em um nível relativamente baixo, tanto em comparação a outros estados quanto ao próprio histórico, ressaltou Eduardo Leite. A arrecadação do ICMS em 2024, corrigida pela inflação, continua inferior à de 2021, ano anterior à redução das alíquotas determinada por mudanças na legislação federal e mesmo desconsiderando as receitas extraordinárias obtidas no período. Está estimado para 2026 uma arrecadação de 57,7 bilhões de reais de ICMS. O Estado deve ter perda de 328 milhões de reais em receitas devido às mudanças na lei federal que isenta do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. A implementação dos projetos do Plano Rio Grande com recursos do fundo do Plano Rio Grande, oriundos da suspensão do pagamento da dívida com a União, passou a ser contabilizada como despesa em custeio e investimento, contribuindo para o déficit primário. Devido à insuficiência de receitas para todos os passivos financeiros históricos, o orçamento de 2026 tem projeção de déficit orçamentário de 3,8 bilhões de reais. Com a reconstrução do Estado e a manutenção de valor significativo para investimentos, o texto encaminhado para a Assembleia Legislativa prevê despesas totais de 92,7 bilhões de reais e, no total, os investimentos e inversões para o ano que vem são de 5,6 bilhões de reais. Para a reconstrução, serão 5,6 bilhões de reais destinados ao FUNRIX pelo não pagamento da dívida com a União. O fundo criado em 2024 para centralizar e angariar recursos destinados ao enfrentamento das consequências dos eventos meteorológicos conta com 14,6 bilhões de reais em recursos no total. Pelo lado das despesas, o projeto também prevê a criação da Secretaria da Mulher, 437 milhões de reais para o piso do magistério e 500 milhões de reais em recursos do Tesouro com as novas regras federais para a quitação de precatórios. Os acordos para ampliação de gastos em saúde e educação representarão 743 milhões de reais e 367,5 milhões de reais, respectivamente. Na previsão entregue nesta segunda-feira, o governo também avança em um debate histórico ao estabelecer acordo com o Ministério Público para o ajuste dos mínimos constitucionais em saúde e a continuidade do cumprimento do acordo da educação, eliminando gradativamente as despesas controversas do cálculo. Esse quadro, somado às fragilidades fiscais e estruturais e às restrições ao crescimento econômico, explica a manutenção de déficits projetados nas peças orçamentárias. Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande foi criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. Conforme a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Daniele Calazans, o orçamento de 2026 consolida avanços importantes, garante pagamentos em dia, amplia a capacidade de investimentos e organiza as prioridades do Rio Grande do Sul. Orçamento do Rio Grande do Sul para 2026 prevê mais investimentos, recorde na quitação de precatórios e déficit de 5,5 bilhões de reais, assegura o governo. 12 horas 27 minutos, meio-dia 27, essa é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Meio-dia, 27 minutos aqui na Rádio Pampa. Seguimos com mais informações aqui na Rádio das Notícias. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou como preocupante o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, ocorrido na noite de ontem em Praia Grande, no litoral sul do estado de São Paulo. Ele também informou afirmou nesta terça que ligou para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para prestar solidariedade pessoal e oferecer ajuda do governo federal nas apurações sobre homicídio, sobre o homicídio, afirmou o ministro. Muito nos preocupa, foi um assassinato brutal e nos mostra o nível de violência que graça aqui no Brasil e em outros países, disse o ministro da Justiça ao chegar à sessão na comissão especial na Câmara dos Deputados, que discute a PEC da Segurança Pública. Liguei ao governador prestando a minha solidariedade pessoal. Nós nos colocamos à disposição do Estado, principalmente no que diz respeito à polícia científica, com bancos de dados, de DNA, balística, informações. As investigações estão em aberto, não temos nada de concreto ainda. Com certeza, elas serão bem conduzidas pela Polícia Civil de São Paulo, completou o ministro, dizendo que o governo federal atuará nesse momento como coadjuvante nas investigações. Nós estamos à inteira disposição como coadjuvantes, disse Lewandowski durante sessão na Câmara, que realizou um minuto de silêncio em homenagem ao ex-delegado. Ele foi executado a tiros enquanto dirigia pelas ruas de Praia Grande. Imagens do crime mostram um carro de fontes fugindo de uma perseguição em alta velocidade quando se choca com um ônibus e capota. Nesse momento, homens fortemente armados descem de um outro veículo e atiram contra a vítima. Em 25 de agosto, o delegado, ex-delegado Fontes afirmou em entrevista que temia por sua segurança e que estava sozinho na cidade litorânea, sem contar com nenhuma proteção do Estado. A declaração foi dada durante uma longa entrevista para um podcast do Jornal Globo. Aos 63 anos, ele estava aposentado da Polícia Civil e atuava como secretário de administração de Praia Grande desde janeiro de 2023. E nessa entrevista ele afirmou, abre aspas, "Eu tenho proteção de quem? Eu moro sozinho, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles. Para mim é muito difícil. Se eu fosse um policial da ativa, eu estava pouco me importando, teria estrutura para me defender. Hoje, não tenho estrutura nenhuma." Fecha aspas. Afirmou o ex-delegado, então, da Polícia Civil de São Paulo, ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, que foi morto no litoral de São Paulo ontem em uma ação cinematográfica pelas imagens, né? Foi uma execução mesmo, e agora a polícia está investigando. Agora, meio-dia, 30 minutos, continue conosco aqui na Rádio Pampa. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Agora 12 horas 31 minutos, meio-dia 31, faltando 29 para uma. Essa é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Temperatura nesse momento em Porto Alegre, 21 graus. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está com visto vigente e tem a presença confirmada na 80ª Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, em Nova York, no final de setembro. No entanto, a comitiva que o acompanhará ainda não está definida e pode ser reduzida, a depender da emissão ou não de vistos por parte dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores pediu ao governo americano um visto em prol do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Em 19 de agosto, o dele já havia vencido, mas até o momento não obteve resposta positiva ou negativa, por exemplo. A agenda de Padilha para o fim do mês ainda não está completamente definida. Mesmo que o visto seja concedido, há a possibilidade de ele permanecer no Brasil por conta de atividades ligadas ao Ministério, segundo interlocutores do titular da pasta da Saúde. O governo brasileiro admite haver algumas pendências relacionadas a vistos. Não se descarta uma demora maior do que o usual no caso de Padilha, mas membros do Executivo afirmam ainda haver tempo para os trâmites necessários. Segundo o diretor, o Marcelo Marota Viegas, diretor do Departamento de Organismos Internacionais do Itamaraty, essa é uma decisão soberana dos Estados Unidos. Também, nessa segunda-feira, disse que a própria ONU afirma que considera preocupante o fato de os vistos da delegação brasileira ainda não terem sido plenamente concedidos. Na última sexta-feira, o Brasil chegou a manifestar ao Comitê de Relações com o Estado-sede da ONU preocupação com o atraso na concessão de vistos a autoridades brasileiras escaladas para a Assembleia Geral da entidade prevista para o próximo dia 23. A demora na emissão dos documentos ocorre em um momento em que o governo do Donald Trump estabeleceu medidas contra o Brasil, especialmente diante da prisão e da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma delas é a tarifação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos americanos. Também foram revogados os vistos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e de dois servidores públicos que atuaram na implantação do programa Mais Médicos em 2013, próximos à Padilha. Os integrantes da comitiva presidencial e a agenda deles nos Estados Unidos ainda não estão fechados. O governo argumenta não ser necessário fechar os nomes da comitiva neste exato momento. Mas foi apurado que o visto americano do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia sido renovado, caso ele queira acompanhar o presidente Lula. Embora seja o presidente da República, Lula também precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. A situação dele está completamente regular e sem percalços, informou um diplomata a par do assunto. Está então Lula garante visto para a Assembleia da ONU, mas comitiva pode ser reduzida. O governo americano ainda não liberou todos os pedidos. Itamaraty levou a questão à reunião do Comitê de Relações com o Estado-sede. 12 horas 34 minutos, meio-dia 34, faltando 26 para uma. Essa é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Meio-dia, 35 minutos aqui na Rádio Pampa. Seguimos com mais informações aqui na Rádio das Notícias. E falo agora sobre aquele caso do ex-delegado Rui Ferraz Fontes. A Polícia Civil de São Paulo não descarta nenhuma linha de investigação para o assassinato do ex-delegado, que foi morto em uma emboscada na Praia Grande, litoral de São Paulo. No entanto, os investigadores trabalham com duas suspeitas principais: uma retaliação do primeiro comando da capital, PCC, ou um crime motivado por sua atuação como secretário de administração pública do município de Praia Grande. Ferraz Fontes, que ocupava o cargo na prefeitura desde 2023, pode ter sido assassinado devido a uma licitação que teria prejudicado uma entidade ligada a criminosos. Apesar de sua recente atuação na gestão municipal, sua notoriedade se deu no combate ao PCC. Em 2006, ele foi responsável por indiciar a cúpula da facção, incluindo o líder Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola. A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Imagens de câmeras de segurança mostram que Ferraz Fontes foi perseguido por criminosos após sair da prefeitura da cidade. Em uma tentativa de fuga, ele acabou colidindo com um ônibus, momento em que foi emboscado. Segundo os investigadores, a execução foi realizada por um grupo treinado. Três criminosos saíram de um carro, armados com fuzis, e atiraram contra o ex-delegado. O veículo usado na ação foi encontrado posteriormente incendiado. No tiroteio, uma mulher e seu filho também foram atingidos, o que demonstra a violência do ataque. Para promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, as evidências indicam que tudo indica que foi um crime de máfia. E agora a investigação está em curso. Há informações de que um dos atiradores já foi identificado. Então, reação do PCC e possível atuação em Praia Grande são as linhas de investigação sobre a execução do ex-delegado Ferraz Fontes. Meio-dia, 37 minutos. Continue conosco aqui na Rádio Pampa. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Agora 12 horas 37 minutos, meio-dia 37, agora 38. Meio-dia 38, faltando 22 para uma. Essa é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação de 9 réus, o chamado Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Nas alegações finais enviadas ao Supremo, a última fase antes do julgamento, Gonet reiterou a denúncia apresentada contra os réus, que são acusados de planejar ações táticas para efetivar o plano golpista. O núcleo é composto por 8 militares do Exército e um policial federal. Eles respondem aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Na manifestação, Gonet defendeu que a acusação contra o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior, um dos réus, seja desclassificada para o crime de incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Com a medida, o acusado poderá ter direito a um acordo para se livrar da condenação. Atualmente, ele responde aos 5 crimes imputados a todos os réus. Fazem parte desse núcleo os seguintes investigados: Bernardo Romão Correia Neto, coronel; Estevam Teófilo, general; Fabrício Moreira de Bastos, coronel; Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel; Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel; Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel; Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel; Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel; e Vladimir Matos Soares, policial federal. A partir de agora, as defesas dos acusados têm prazo de 15 dias para enviar ao Supremo suas alegações finais. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deve liberar o processo para julgamento. Até o momento, somente o Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus, foi condenado. Além do Núcleo 3, serão julgados neste ano o Núcleo 2 e 4. O Núcleo 5 é formado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura militar, João Figueiredo. Ele mora nos Estados Unidos e não apresentou defesa no processo. 12 horas 40 minutos, meio-dia e 40, faltando 20 para uma. Essa é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Faltando 20 minutos para uma hora da tarde aqui na Rádio Pampa, vamos juntos deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Seguimos com mais informações e o ex-presidente Michel Temer do MDB declarou nesta segunda-feira que as críticas do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao judiciário brasileiro fortaleceram a imagem do presidente Lula. Temer afirmou que o petista aproveitou-se das sanções norte-americanas ao Brasil para fortalecer o discurso de soberania nacional e instrumentalizá-lo ao seu favor. Afirmou o ex-presidente, abre aspas, esse gesto dos Estados Unidos recuperou a figura do Lula, invocou-se soberania nacional, aqui ninguém põe o pé, e etc. Levantou a história eleitoral do Lula, disse Michel Temer durante a entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Apesar de entender que o atrito com os Estados Unidos trouxe benefícios políticos a Lula, Temer criticou a atitude do presidente e disse que se tivesse em seu lugar, telefonaria para Trump. Afirmou Temer, abre aspas, nessas questões não se deve pensar em uma questão eleitoral, deve-se pensar no Brasil. Eu telefonaria para o Trump, o diálogo é fundamental, você sabe que eu acho que ele atenderia o telefone. E se atende, começa um diálogo, fecha aspas. Michel Temer também fez críticas ao artigo escrito por Lula, publicado no último domingo no jornal New York Times. Afirmou Temer, abre aspas, lamento dizer, mas esta carta foi provocativa, foi uma carta para o povo brasileiro. Lá na carta é dito que Trump é desonesto, que é falso, fecha aspas, declarou o ex-presidente. Desde que os Estados Unidos anunciaram a imposição de tarifas de 50% aos produtos brasileiros, Lula ainda não fez contato com o presidente norte-americano. Na data em que as tarifas entraram em vigor, em 6 de agosto, o petista disse ter a intuição de que Trump não quer conversar e que, por isso, não irá se humilhar para tentar resolver a situação. O republicano havia dito que o presidente brasileiro pode ligar quando quiser. Um mês depois, em 5 de setembro, Lula voltou a dizer que Trump não quer conversar sobre o tarifaço. Então, ex-presidente Michel Temer diz que Estados Unidos levantaram a história eleitoral de Lula e também criticou a não conversa, né, de Lula com Donald Trump e a carta provocativa de Lula em jornal norte-americano. Faltando 17 minutos para uma hora da tarde, continue conosco aqui na Rádio Pampa. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Agora 12 horas 43 minutos, meio-dia 43, faltando 17 para uma. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. O ator e cineasta norte-americano Robert Redford, vencedor do Oscar, morreu aos 89 anos, em Utah, nos Estados Unidos, informou a assessoria do artista. Ele faleceu enquanto dormia. A causa da morte não foi divulgada. Redford construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas de Hollywood, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Ator consagrado desde os anos 1960, ele se destacou em clássicos como Butch Cassidy, em 1969, Golpe de Mestre, de 1973, e Todos os Homens do Presidente, em 76, papéis que o transformaram em símbolo de carisma e elegância no cinema. Ao longo das décadas, recebeu prêmios importantes, incluindo o Oscar de Melhor Diretor, por Gente como a Gente, em 1980, consolidando-se como um artista multifacetado. Ele também levou um Oscar honorário em 2002 por ser uma inspiração para cineastas de todo o mundo. Redford também deixou sua marca como produtor e ativista. Ele fundou o Instituto Sundance, que mais tarde deu origem ao Festival de Sundance, uma das principais vitrines do cinema independente mundial. Engajado em causas ambientais e sociais, o ator e diretor se tornou referência por unir sucesso artístico com compromisso cultural e político, sendo reconhecido como um dos grandes nomes da sétima arte. Redford morava em um rancho isolado em Utah. Ele foi um dos principais ou primeiros atores a ficar conhecido por seu ativismo ambiental, apesar de não gostar do rótulo ativista. Morre aos 89 anos, o ator e cineasta Robert Redford. 12 horas 45 minutos, meio-dia 45, faltando 15 para uma. Essa é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Meio-dia, 46 minutos aqui na Rádio Pampa, temperatura aqui em Porto Alegre na casa dos 21 graus. Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou ontem que o país pretende anunciar na próxima semana sanções adicionais ao Brasil depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Marco Rubio voltou a criticar o julgamento que sentenciou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. O chefe da diplomacia norte-americana afirmou que os ministros da primeira turma do STF foram parciais, especialmente o relator da ação, Alexandre de Moraes. A declaração foi dada em entrevista à emissora Fox News. Na entrevista, Marco Rubio respondeu, abre aspas, haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso. Teremos alguns anúncios, provavelmente, na próxima semana sobre as medidas adicionais que pretendemos tomar. Mas o julgamento é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tem tentado atingir empresas americanas e até mesmo pessoas que operam fora dos Estados Unidos, declarou Marco Rubio. Na última quinta-feira, quando da condenação e a pena de Bolsonaro foram anunciadas, o secretário de Estado já havia afirmado que os Estados Unidos responderiam à decisão. Na ocasião, chamou Alexandre de Moraes de violador dos direitos humanos e classificou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como injusto. Então, Estados Unidos anunciarão sanções ao Brasil após condenação de Bolsonaro. É a segunda vez que Marco Rubio afirma que sanções virão, mas não detalhou quais serão essas sanções, a aguardar, né, o que vai acontecer nos próximos dias. Também tem uma outra questão que acho que é importante, que é relacionada, querendo ou não, é que o presidente Lula deve viajar aos Estados Unidos nos próximos dias para a abertura da Assembleia Geral da ONU e com uma comitiva. E essa comitiva pode ser menor. O presidente Lula levará menos políticos e assessores na viagem que fará a Nova York na semana que vem. A decisão se deu pelo receio de que o governo do presidente Donald Trump possa impor algum tipo de constrangimento à comitiva, por exemplo, impedindo vistos, né? Por isso, a ordem foi a de reduzir ao máximo o número de pessoas com Lula. Desta vez, nenhum congressista integrará a delegação. Normalmente, Lula convida deputados ou senadores para viajarem com ele como forma de prestigiá-los e também para aproveitar a oportunidade e ter conversas mais densas. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba e também do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, também temem que a participação na viagem presidencial possa demonstrar um sinal de apoio ao governo petista. Há receio também de se tornarem alvos de punições por meio da Lei Magnitsky. Em 2024, o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, acompanhou Lula a Nova York. O também então presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou à cidade norte-americana dias depois. Ambos acompanharam o discurso de Lula de dentro do plenário da ONU na abertura da Assembleia Geral. Sentaram-se ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Até o momento, já foi confirmado pelo site Poder 360 que a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a presidente do Banco do Brasil, Tarciana de Medeiros, integrarão a comitiva. Outros ministros ainda aguardam definições de agenda para confirmar a viagem. O Itamaraty informou nesta semana que nem todos os integrantes da comitiva que acompanhará o presidente Lula na viagem aos Estados Unidos receberam os vistos necessários para entrar no país. O Ministério das Relações Exteriores, no entanto, avalia que não deve haver negativas porque o governo norte-americano sinalizou que os pedidos ainda estão sendo processados. O presidente embarca para Nova York no sábado para participar de reuniões diplomáticas e da abertura da Assembleia Geral da ONU, que será realizada em 23 de setembro. Então, Lula restringe comitiva para os Estados Unidos para evitar constrangimentos. Faltando 9 minutos para 13h, continue conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso e Júlio Rafael. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Agora 12h52, 12:52, faltando 8 para 1, essa é a Rádio Pampa, a rádio das notícias. Temperatura, nesse momento em Porto Alegre, 21 graus, previsão de máxima para hoje, 22. Amanhã teremos uma previsão de 25 graus, indicativo de máxima para o dia de quarta-feira, que é um tempo semelhante ao dia de hoje, né? 12:52, Rádio Pampa, Rádio das Notícias. A Polícia Civil realiza hoje a terceira fase da Operação Médici Umbra, que investiga um grupo criminoso suspeito de invasão a sistemas informáticos, estelionato eletrônico e falsificação de documentos. Os agentes cumprem 3 mandados de prisão preventiva em 3 buscas e apreensão e 3 buscas e apreensão em Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. 2 pessoas foram presas até o momento. A primeira etapa da ofensiva, em junho, identificou que os criminosos aplicavam golpes em médicos do Rio Grande do Sul. A organização criminosa chegou a fazer uso de sósias das vítimas e de inteligência artificial para forjar documentos e invadir contas bancárias. A segunda fase ocorreu em agosto e resultou na prisão de 3 pessoas da quadrilha em São Paulo, Pará e Espírito Santo. A investigação é do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil Gaúcha. Com a continuidade da operação, a polícia identificou outros participantes em pontos e postos mais altos da hierarquia do esquema. Foi descoberto que a fraude ocorria a partir de uma estrutura de invasão de sistemas governamentais e continuava com a venda dos dados obtidos para outros criminosos que aplicavam golpes nas vítimas. Um dos alvos é um pernambucano de 26 anos apontado como responsável por entrar em sistemas governamentais. Ele é um dos presos na ação de hoje. Segundo o delegado... O diretor do Departamento Estadual de Repressão e Crimes Cibernéticos, Eiber Moreira Neto, disse que foi possível mapear toda a cadeia de suprimentos do crime, identificando em Pernambuco a fonte dos dados, um dos intermediários, administrador de plataformas de distribuição no Rio Grande do Norte e um dos principais operadores logísticos e financeiros da ponta, ligando a execução direta de fraudes em São Paulo. Segundo ele também, outro homem de 26 anos foi detido no Rio Grande do Norte, suspeito por ser intermediário em grupos de Telegram. Ele divulgava uma plataforma para consulta ilegal de dados a fim de vendê-los para outros golpistas. Segundo a polícia, o indivíduo foi quem forneceu dados para investigados em outras operações policiais, como a própria Médici Umbra 2, Falso Patrono 3, envolvendo falsos advogados, Operação Negazione, que teve como alvo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e uma ação que resultou na prisão de um homem detido em São Paulo por ameaçar o youtuber Felca. Está a informação: suspeito de hackear sistemas governamentais e vender dados a golpistas é preso em ação da polícia do Rio Grande do Sul. 12:55, meio-dia 55, faltando 5 para 1. Essa é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Faltando 5 minutos para 13h aqui na Rádio Pampa, 21 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que cria espaço fiscal para medidas emergenciais do governo contra os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. A medida busca compensar os exportadores afetados pelas tarifas. O projeto ainda vai precisar passar pelo plenário do Senado e depois pela Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado nas duas casas, a proposta segue para a sanção do presidente Lula. A proposta abre espaço excepcional para a União realocar despesas e renúncias fiscais a fim de diminuir o prejuízo dos produtores e empresas exportadoras. Com o projeto, esses gastos não seriam considerados nas metas de resultado primário e no limite de despesas previstos no arcabouço fiscal. O projeto de lei complementar foi proposto pelo senador Jax Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado, e recebeu o relatório favorável do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. O texto autoriza a União a aumentar em até R$1 bilhão a participação no Fundo Garantidor de Operações para cobertura de operações de crédito destinadas a exportadores afetados pelas tarifas. Também fica ampliada a participação no Fundo Garantidor para investimentos em até R$2 bilhões. A proposta permite ainda que a União União integralize cotas no valor de R$1,5 bilhão para mitigar o impacto das tarifas. Além disso, o texto também muda o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, o Reintegra, criado para incentivar a exportação de produtos manufaturados. O regime permite que as empresas exportadoras recebam de volta uma parte de valores pagos em tributos. Atualmente, o percentual de devolução varia entre 0,1% a 3%. Varia de 0,1% a 3% e pode ser acrescido até 2% em casos especiais. A proposta eleva o percentual de acréscimo até 3% no caso de exportações afetadas pelas novas tarifas americanas. Ao defender o texto, o relator da proposta argumentou que uma solução de longo prazo passe pela procura de novos mercados e por negociações com os Estados Unidos para reversão das tarifas adicionais. Embora a solução de longo prazo passe pela procura de novos mercados e por negociações com os Estados Unidos para reversão das tarifas adicionais, é inegável a virtude da adoção de socorro temporário às empresas e aos empregos afetados por essas tarifas, disse o relator do projeto. Então, Comissão do Senado aprova projeto que cria espaço fiscal para medidas contra impactos causados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Faltando 2 minutos para 13h, continue conosco aqui na Rádio Pampa. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso e Júlio Rafael. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Agora 12h59, meio-dia 59, faltando 1 minuto para 1, essa é a Rádio Pampa, a rádio das notícias. O governo do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado a lista de sorteados na segunda chamada do programa CNH Social. Ao todo, são 477 pessoas que têm até o próximo dia 30 de outubro para abrir seus processos de habilitação em um centro de formação de condutores, CFCs, aqui do estado. A segunda chamada ocorre para preencher as vagas remanescentes até o total de 3 mil número de vagas da edição 2025 da iniciativa. A lista com sorteados pode ser conferida na internet. Para ter direito à CNH social, a pessoa deve ter 18 anos ou mais, estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e possuir renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. O cadastro do CadÚnico deve ser feito presencialmente em um centro de referência de assistência social. O programa cobre todas as etapas da habilitação, incluindo exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas de prova, inclusive segunda tentativa em caso de reprovação, e emissão da CNH. Embora a prioridade seja a primeira habilitação nas categorias A, moto, e B, carro, estados podem estender a gratuidade a outras categorias como C, D ou E, conforme suas políticas sociais e locais. A CNH obtida por meio do programa tem a mesma validade legal que a CNH paga. Está então o governo gaúcho divulga a lista de 477 novos sorteados no CNH Social. Agora 13 horas. Essa é a Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Uma hora, 1 minuto, a temperatura aqui em Porto Alegre na casa dos 21 graus. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a rádio das notícias. Lembrando para a nossa audiência que a gente tem aí nos próximos dias tempo seco, né? Ontem a gente teve o dia todo nublado, depois no fim do dia choveu um pouco mais e Hoje, o dia lindo, né? Com céu aberto, sol e calor. A máxima vai até 22. Amanhã, a mesma coisa do que hoje. A gente tem a mínima de 16, a máxima de 25 graus, com sol entre nuvens. Na quinta-feira, a possibilidade é de tempo nublado, com mínima de 18, a máxima chegando aos 27 graus. Na sexta-feira, a mínima de 19, a máxima de 27, com sol entre nuvens aqui na capital dos gaúchos. O final de semana vai ter chuva e daí a previsão não é uma chuva tão intensa, né? No sábado, pelo menos. A temperatura oscila entre 19 e 25 graus. No domingo, chove um pouco mais aí, com temperaturas um pouco mais baixas. Mínima de 14, a máxima vai a 22. E na segunda-feira, ainda com uma certa instabilidade, temperatura bem mais baixa do que nessa semana. Então fica o alerta, tá? Além da chuva, a mínima de 11, a máxima de 17 graus aqui na capital dos gaúchos, Júlio. E segunda-feira inicia a primavera. Pois né? É, a primavera vai chegar... Indicando temperaturas chuva. Mais baixas, né? E com chuva. Exatamente. E eu tava vendo também uma manchete, eu não cheguei a ler toda a notícia, mas de que a segunda metade do mês de setembro, que tá passando rápido, né? Vai ser com mais chuva e com dias frios e dias quentes. Não vai ser assim uma sequência de dias quentes ou uma sequência de dias frios. Vai oscilar. Até porque a primavera acaba tendo, né, essa oscilação quando indo pro verão. Sim. Então, normalmente a gente tem ali dias mais quentes, mas pro fim da primavera, mas é isso que deve acontecer na segunda metade do mês. Mas já tá sinalizando nas árvores que a gente vê aí, já. Tudo florido, florido, né? Então já tem sinais aí da primavera chegando. Realmente. A cidade fica muito bonita, né, nesse período. Até mais do que na primavera. Sim. Mesmo, né? Uhum. Porque começa... eu também acho muito legal esse período. Começa a aparecer, né, as flores e aí a cidade vai ficando bem colorida. O inverno famoso pelos plátanos aqui, né? Aqueles que caem, enfim, né? E a primavera trazendo aquelas árvores maravilhosas que nós temos aqui, daqui na nossa região também, né? E aí demonstrando já... Os IPs, né? Exatamente. Rosa, especialmente, amarelo. Especialmente os IPs. Chama bastante atenção. Uma hora, 4 minutos, 21 graus a temperatura. Continue conosco aqui na Rádio Pampa. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso, Nando Donel e Júlio Rafael. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Uma hora, 5 minutos, a temperatura aqui em Porto Alegre na casa dos 21 graus. Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa. E a nova carteira de identidade é até 10 vezes mais segura contra fraudes do que o atual RG. Assim, a carteira de identidade nacional, ela que vai substituir, né, o registro geral, o RG, adota o CPF como número único de identificação e apresentou o melhor desempenho entre documentos oficiais à prevenção a fraudes, segundo o levantamento da Serasa Experian. O estudo divulgado nesta terça, o Dia Nacional da Identidade, analisou 30 milhões de transações financeiras realizadas entre janeiro e agosto de 2025. De acordo com dados, 86,9% das transações validadas com a carteira de identidade nacional não apresentaram risco de fraude, índice acima da média de outros documentos. Proporcionalmente, a nova carteira se mostrou até 10 vezes menos suscetível a golpes do que o RG, além de ser 5 vezes mais segura do que a carteira nacional de habilitação. A carteira de identidade nacional conta com recursos como QR Code e o MRZ, que é uma zona de leitura automática, além de integração em base nacional, o que evita a emissão de múltiplas identidades para o mesmo CPF. O documento também exige atualizações periódicas conforme a faixa etária, o que reduz o risco de uso de versões desatualizadas. Entre os casos de risco identificados no estudo, os principais estão relacionados a divergências na verificação facial, 41,1%, e inconsistências cadastrais, 36,3%. Houve ainda registros de tentativas de fraude por uso de capturas de tela, de documentos ou por biometria incompatível. A substituição completa do RG pela SIM, né, a Carteira de Identificação Nacional, está prevista para 2032. Até lá, os dois documentos ainda coexistem, mas o novo modelo deve se consolidar com o padrão nacional para oferecer mais segurança e padronização no processo de identificação. Então, nova carteira de identidade é até 10 vezes mais segura contra fraudes do que o RG. 1:07. Continue conosco aqui na Rádio Pampa. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Agora 13:08, 1:08, essa é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Sob questionamento por demora em hospital, Bolsonaro envia atestado ao Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o atestado de comparecimento ao hospital DF Star, onde esteve no último domingo. De acordo com o relatório médico, Bolsonaro deu entrada no hospital às 8 horas da manhã e recebeu alta por volta das 14 horas. O envio de atestado de comparecimento é uma exigência do ministro Moraes. O exame ou os exames do ex-presidente apontaram quadro de anemia por deficiência e resíduo de uma pneumonia recente. Além dos exames, Bolsonaro passou por pequenas cirurgias para a retirada de 8 lesões de pele, todas realizadas com anestesia local. Parte das pintas removidas já havia sido atestada como benigna, enquanto outras passarão por biópsia. Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Penal ao Distrito Federal explique, no prazo de 24 horas, por que não foi feito o transporte imediato do ex-presidente após a liberação médica no domingo. Após a alta, Bolsonaro e a equipe médica permaneceram na porta do hospital. Às 13h55, os médicos deram entrevista a jornalistas sobre o quadro do ex-presidente. Ao invés de ir embora imediatamente, Bolsonaro ficou cerca de 6 minutos em frente às câmeras, acompanhando a entrevista dos médicos. Está então sob questionamento por demora em hospital, Bolsonaro envia atestado ao Supremo Tribunal Federal. 13:10, 1:10, essa é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Top de 5 segundos. Oferecimento Banrisul. No ar, Pampa Notícias, com Nando Donel. Escola de Pelotas suspende aulas por casos de Covid-19. Dez minutos, este é o Pampa Notícias e vamos atualizando as principais informações do momento. Os alunos do berçário e do maternal da Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, no bairro Simões Lopes, em Pelotas, estão com as aulas suspensas até sexta-feira. A medida foi adotada após servidores da unidade serem diagnosticados com Covid-19. As aulas das turmas de pré-escola estão mantidas com a adoção de protocolos como o uso de máscaras e álcool gel. Porto Alegre conquistou o primeiro lugar entre as capitais brasileiras no ranking da transparência administrativa elaborado pela Universidade de São Paulo. No levantamento, a capital gaúcha alcançou 95,59% dos critérios avaliados, ocupando ainda a segunda colocação no ranking geral. O estudo mostra que apenas 6 estados e 5 capitais cumprem mais de 90% dos 44 quesitos analisados nos portais de transparência de governos federal, estaduais estaduais e municipais. O Paraná lidera a lista nacional, enquanto Sergipe aparece em último lugar entre os estados. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação de 9 dos 10 réus que integram o Núcleo 3 da suposta trama golpista. Segundo a denúncia, os integrantes deste núcleo teriam executado ações táticas para a tentativa de golpe. São réus do núcleo os recrutas das Forças Especiais do Exército Brasileiro. O núcleo inclui também um agente da Polícia Federal escalado para trabalhar na posse de Lula em 1º de janeiro de 2023. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou nesta terça-feira a segunda visita de Estado ao Reino Unido. Os assuntos da agenda estão concentrados no comércio e conflitos de Gaza e Ucrânia. Trump deve se manter afastado de multidões e permanecerá fora de Londres, onde está prevista uma manifestação contra o mandatário republicano na quarta-feira. O suspeito do assassinato do influenciador americano de direita Charlie Kirk será indiciado em um tribunal de Utah nesta terça-feira. Kirk, um aliado próximo do presidente americano Donald Trump, morreu na última quarta-feira durante um evento em uma universidade de Utah. Segundo as autoridades, o suspeito Tyler Robinson usou um rifle com mira telescópica para matar Kirk com um único tiro no pescoço disparado de um telhado. Ele foi preso após 33 horas de busca. E agora as informações do mercado financeiro. O dólar comercial opera em baixa de 0,34%, cotado a R$ 5,30. O euro comercial opera em alta de 0,28%, cotado a R$ 6,27. O principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, B3, opera em alta de 0,21%, aos 143.854 pontos. Agora 1h14, confira mais informações em osul.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular, é grátis. Oferecimento Banrisul, o app atualizou, baixe agora e abre tua conta. Acesse osul.com.br. Atenção, empresários do Varejo Gaúcho. No dia 23 de setembro, em Porto Alegre, acontece o Varejo 360, promovido pela Fecomércio RS. O evento traz palestras imperdíveis com Richard Stad, Daramis, Ciro Bottini, com seus mais de 40 anos de experiência em vendas na TV. E ainda, muitos especialistas que vão inspirar os negócios. Inscreva-se agora mesmo no site da Fecomércio. fecomércio-rs.org.br. Júnior Fossá. Aqui seu carro recebe muito mais carinho. Essencial para a sociedade, fundamental para a economia. O SETSERG, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no estado do Rio Grande do Sul, é a voz que representa o setor há mais de 66 anos. Realizador da TranspoSul, a maior feira de inovação e negócios do transporte e logística. Participe! Inscrições gratuitas no site transposul.com, de 23 a 26 de setembro na Fiergs, em Porto Alegre. Patrocínio DAF Eldorado Caminhões, Dipesu Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Grupo Vamos e Veloy Gol. Realização SETSERGS. Tudo gira sobre rodas. Plano Rio Grande. A grande obra é proteger você. As inscrições para o MEI RS Calamidades foram prorrogadas até 31 de outubro. É o programa do governo do estado que auxilia microempreendedores individuais afetados pelas enchentes. Quem participa recebe R$ 1.500, faz uma consultoria da PUC e ao terminar recebe mais uma parcela do mesmo valor. Saiba mais em trabalho.rs.gov.br. Plano Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. Ficou, baixou, brilhou, ficou, baixou, bombou, ficou, baixou, facilitou. O app atualizou, o banho arrasou, ficou, baixou, facilitou. Aqui é Luísa Sonza pra te contar que o app Banrisul tá de cara nova. Moderno, mais fácil de usar e com a tua vida financeira em um só lugar. Baixa o app Banrisul e abre a tua conta. Ficou, baixou, facilitou. Banrisul. O?